Fala pessoal, Guilherme Lopes na área de novo aqui trazendo mais um Quick Quest para vocês. Na semana passada a gente não pôde trazer o programa aqui por compromissos, né, tanto de trabalho quanto pessoais aí do nosso time, mas estamos de volta hoje trazendo uma discussão que eu espero seja bem interessante aqui pra gente. Eu tenho aqui em mãos a edição de abril de 2013 da Game Developer Magazine, uma das últimas Game Developers de papel que a gente vai encontrar, né? Então estou até aqui folheando ela aqui, né? É uma coisa que vai ser rara de se fazer no futuro, porque essa é uma revista, né, que já foi uma referência para a indústria, acho que, né, em alguns, pelo menos 10, 15 anos atrás aí, mas veio perdendo, sim, acho, importância. Claro, também a mídia impressa veio perdendo importância, e foi anunciado, né, que esse ano, eu não sei se é em maio, junho, qual é o mês aí que vai ser o último, né, o último mês de edição impressa da Game Developer Magazine. Então achei que cabia, né, trazer aqui alguns comentários sobre a edição de abril, que é a edição que tradicionalmente traz todo ano, né, a pesquisa de salários da indústria. Então eu queria discutir algumas coisas que foram comentadas aqui nessa pesquisa, principalmente a parte mais, vamos dizer, subjetiva dela, né? Tem muitos números, mas tem também alguns comentários, né, dos membros da indústria que responderam a essa pesquisa. Então achei que seria interessante trazer para a gente conversar aqui. Por exemplo, a título de mais de curiosidade, né, a área em que, em média, se ganha mais dinheiro ainda é a programação. Eu acho que isso aí, quem trabalha, né, na indústria conhece bem essa realidade. Os programadores são realmente o pessoal que a gente tem a maior, vamos dizer, necessidade mesmo de procurar talento, né, e tem um sucesso grande dentro dessa indústria, porque realmente são os caras mais, vamos dizer, procurados, mais raros, né? Então, os programadores em média aqui, né, considerando a pesquisa nos Estados Unidos, estão ganhando $92 mil anuais, que, né, se você não tem muita ideia do que significa isso no âmbito, né, da América do Norte, é um salário bem, bem bom, bem acima da média, é considerado, sim, um high earner, né, alguém que ganha um bastante, bastante dinheiro. E, inclusive, por exemplo, no imposto de renda, esse salário estaria aí no patamar um pouco mais alto de pagamento de imposto de renda. Então, de fato, a carreira de programador, pelo menos aqui fora, na área de games, é uma carreira que recompensa bem, né? E inclusive a pesquisa diz aqui que essa média está um pouco abaixo do que foi no ano passado, era mais ou menos 93 mil por ano no ano passado, mas no geral, essa queda veio daqueles que ganham mais, né? Então o pessoal com menos de 3 anos de experiência e de 3 a 6 anos, na verdade a média de salário deles subiu, enquanto que a média dos Lead Programmers e Technical Directors foi a que caiu um pouco esse ano. Os artistas e animadores, né, o número que eles trazem aqui de média seria de $75 mil anuais. Também fala aqui que desceu um pouquinho, né, e de novo as perdas foram mais, na parte mais alta, né, na parte dos diretores de arte, o artista líder, foi onde teve essa queda, enquanto que os artistas, né, com menor experiência, na verdade, viram também uma melhoria no seu salário desse ano. Vamos rapidinho aqui acabar com os números. Os game designers também no mesmo patamar dos artistas, em torno de $75 mil anuais. Produtores, $85 mil anuais. Além disso, eles têm profissionais de áudio, $81 mil. QA, né, o pessoal de testes, $48 mil anuais. Isso é uma coisa que todo ano existe essa reclamação de que o serviço de testes não é propriamente valorizado. E isso a gente vê também em empresas que eu trabalhei, que acontece muito que as pessoas que começam uma carreira no QA, dificilmente elas têm um objetivo de longo prazo de permanecer no QA. Então talvez por isso que você não veja aqui os números mais altos, porque as pessoas que começaram como QA depois se tornaram talvez game designers, talvez gerentes de desenvolvimento, produtores, né, associate producers, né, assistant producers, e aí eles mudam de categoria, eles vão contribuir para uma outra parte aqui da pesquisa. E, na verdade, eles começaram como QA, então fica difícil a gente saber qual que é o real plano de carreira, vamos dizer assim, para quem começa no QA. Não quer dizer que você vai eternamente ganhar esse mesmo valor, né, mas provavelmente você vai mudar de área, porque é até uma coisa que eu acho uma lástima a gente não ter uma valorização maior do profissional de QA, já que é uma figura que tem tanta importância, né, para o desenvolvimento de um game. Eu acho que a experiência que eu tenho, pelo menos, é de que os profissionais de QA que são realmente bons, que realmente entendem do processo de desenvolvimento de um jogo e usam isso para melhor encontrar, né, e ajudar a solucionar os problemas do jogo, tem um valor muito grande, na minha opinião, pelo menos, são importantíssimos, né, para o desenvolvimento de um game. E então é até uma coisa que a gente lamenta de ser essa realidade da indústria, né, de que talvez uma carreira completamente dentro da área de QA não seja alguma coisa que muita gente procure. E por último, o número dos profissionais de Business e Legal, que é o maior número de todos. Quando eu falei que os programadores ganhavam mais, eu não estava contando essa categoria, né, e está numa média de 104 mil dólares anuais. Então esses são mais ou menos os números, assim, para quem tiver curiosidade, mas eu acho mais importante para a gente falar são os comentários mesmo, subjetivos, que as pessoas que foram entrevistadas deixaram aqui na revista. E, né, alguns deles, já é de se imaginar, algumas pessoas bem pessimistas com relação ao momento que a indústria está enfrentando, porque talvez essa pesquisa tenha uma concentração boa de pessoas que ou trabalham ou vieram dos estúdios maiores, né, dos projetos de maior investimento, Triple A's, e a gente sabe que existe um movimento muito grande de migração desse modelo para um modelo mais indie, casual, mobile, projetos menores, empresas menores, investimento menor, e essa é uma realidade que muita gente está enfrentando, né, de layoffs e fechamentos de estúdios grandes, de empresas grandes com dificuldade. E essas pessoas, quando se veem nessa situação de mudar a sua realidade, não quer dizer que vai ser uma realidade pior. Muita gente usa isso como uma oportunidade, na verdade, tem um grande sucesso. Eu acho que uma coisa para deixar bem clara é que até os comentários do último podcast que a gente fez talvez não tenham apreciado isso, né, que a gente em nenhum momento diminuiu de forma alguma o trabalho, a capacidade de quem está nessa realidade indie, mas a gente só estava demonstrando os fatos e eu criticando, na verdade, a pesquisa que foi feita lá na GDC. Mas voltando aqui para a pesquisa do Salary Survey, muitos profissionais se sentem, vamos dizer, amedrontados com essa mudança de paradigma que eles estão sendo obrigados a fazer, né? Muita gente realmente deixa os estúdios grandes para fazer projetos mais criativos e mais com maior liberdade por vontade própria. Então esses caras são os que estão realmente tentando aproveitar esse momento, mas muitos não têm, na verdade, opção, né? Muitas pessoas aqui que foram entrevistadas, elas se sentem obrigadas, né, a reinventar a maneira que elas trabalham para poder se adaptar aos novos tempos. Eu não acho que isso necessariamente seja uma coisa ruim, mas eu consigo entender como pode ser uma coisa assustadora. E também, vamos dizer, existe uma certa estabilidade, né, que você tem quando você trabalha numa empresa grande que já tem um track record de jogos publicados e você imagina, né, que tem um pouco mais de segurança no seu emprego, que com uma empresa indie que está apostando bastante aí nos primeiros projetos, talvez não seja o caso. Então eu consigo entender de onde vem essa preocupação. Então a maioria dos comentários aqui são nesse sentido, né? Mas também muita gente dizendo que o outro lado da moeda, né, o crescimento da indústria indie também traz muitas oportunidades, não só indie, como mobile, projetos menores, traz muitas oportunidades, e o fato de você ter uma base de consumo bastante grande para esses jogos também ajuda, né? Então, mas nessa parte especificamente dos mobile, do desenvolvimento mobile, até algumas opiniões aqui que ecoam um sentimento que eu também tenho, né? Muita gente preocupada com o fato de que a saturação desse mercado vai acabar prevenindo que os bons jogos, aqueles que têm um potencial grande, acabem prevalecendo. Porque isso é uma coisa que eu sinto muito também. São pouquíssimos os jogos mobile que eu consigo encontrar, né, que são realmente de uma qualidade superior, que me dão uma experiência que eu, que eu aprecio bastante, né? Tô falando aqui como jogador hardcore. Então, mas acho que o motivo para isso não é que não exista qualidade ou que os desenvolvedores mobile não sejam bons o suficiente, não é nada disso. É só que tem tanta gente operando nesse espaço que fica difícil de você encontrar, né, e separar essas experiências mais profundas, melhores, do restante. Então, para mim, eu tô sempre bastante cético quando eu vejo um novo jogo mobile, por causa dessa experiência prévia de ter experimentado alguns jogos que não me disseram nada, mas de vez em quando a gente encontra aí uma pérola, né, escondida. E eu acho que esse que é o grande problema, é que essas pérolas elas estão muito escondidas no mar de aplicativos e jogos que a gente tem hoje. E é exatamente isso que muitos dos entrevistados colocam como a sua preocupação, né, que ele está fora do alcance dele conseguir o sucesso do seu projeto. Ele pode fazer o melhor jogo possível, mas se ele não tiver as ferramentas de marketing, de publicação, de chamar a atenção do consumidor, ele não tem como garantir, né, ou pelo menos lutar ele próprio pelo sucesso do jogo dele. Depende de uma série de fatores fora do alcance do desenvolvedor. E isso é bastante, vamos dizer, é um fator de preocupação muito grande de todo mundo praticamente que está dando essa entrevista aqui. E o último pedaço aqui também sobre free-to-play e monetização. Muitos desenvolvedores, e de novo, eu acho que essa pesquisa lá vem trazendo opiniões de muita gente que talvez esteja na indústria já há mais tempo e não é a realidade, né, deles, de original, ter que trabalhar dessa maneira, e agora eles estão enfrentando essa mudança. Então tem muitos comentários negativos sobre free-to-play, dizendo que isso pode ser uma bolha, que vai estourar, que os jogos estão fazendo cada vez menos dinheiro, caçando migalhas. Um game designer que reclama que o trabalho dele antes era fazer jogos divertidos, agora é fazer jogos que forcem o jogador a gastar o mais rápido possível e o máximo possível. Então ele está incomodado com isso, né? De novo, são assuntos que a gente discute bastante aqui no podcast. Então dá para ver que a opinião, né, e a preocupação, né, as grandes preocupações que a gente tem são também compartilhadas por muita gente na indústria, pelo menos no que diz respeito ao Salary Survey da Game Developer Magazine. Então, eu queria ter trazido realmente para vocês aqui esse resumão aí do que eu consegui encontrar na revista. Muita coisa interessante aqui nessa matéria. Eu espero que eles consigam publicar depois gratuitamente na Gama Sutra todo esse material, para que todo mundo possa ler também, quem não tiver a oportunidade de ter a revista impressa em mãos. É uma pena que a Game Developer Magazine esteja acabando, apesar de que já há alguns anos eu particularmente não vinha prestando muita atenção nela, mas lá nos idos, né, do final dos anos 90 e nos anos 2000, a Game Developer Magazine, inclusive nós tínhamos lá na empresa que eu tinha em Niterói, a Paralelo, nós tínhamos a assinatura, era uma grande referência, era um dos poucos, uma das poucas fontes de informação que vinha direto dos desenvolvedores, direto dos membros da indústria. Então, se você não tinha condição de participar de uma GDC, e mesmo assim a GDC só uma vez por ano, né, não tinha contato com outros desenvolvedores, a revista era uma maneira muito interessante de você se manter no loop de muita coisa que estava acontecendo. Mas já há muitos anos que não é mais esse o caso, né? Acho que é também com a proliferação dos websites especializados no assunto também, já se tornou um pouco obsoleta a impressão de uma revista, o que provavelmente fez com que eles desistissem de continuar. Então, é esse o Quick Quest, um monte de informação, talvez nem tanta opinião minha propriamente, mas só corroborando coisas que eu já pensava a partir desses depoimentos dados pelo pessoal que foi entrevistado. Tragam as suas perguntas pra gente, sugiram temas para que a gente traga novos podcasts e Quick Quest. A gente fica por aqui essa semana e volta aí na semana que vem com mais conteúdo aqui no podcast para vocês. Um abraço, Giliar Lopes desligando aqui. Tchau.